Essa letra eu fiz pra esfregar na sua cara, reafirmar que pra mim você não passa de um comédia, bela saco. Pra mim não passa de um recalcado, passado você nunca esquece, se ferrar você merece. Então vê se me esquece, me deixa em paz, olhar pra sua cara passa mal me faz. Não quero ver você mais no meu show, mas se vier vá vivendo meu flow. Estou sabendo que até minha letra você quis roubar, até meus amigos contra mim quer jogar, mas não consegue. Se quer me quebrar, esquece. É mais fácil ganhar no Totobola do que me quebrar agora. Então vaza do meu show, sai fora agora e não volte a tocar no meu nome. Não haja como otário, haja como homem. De tipos como você eu já estou de saco cheio e cansado, tipo mascarado. Atenção otário, se ficou bolado com meu recado, vem fazer na mão, então vai pro caralho. Se quiser vir, estou preparado, mas se quiser continuar a plantar o pela saco, otário, amiguinho. Eu já tô dando pra ferrar seu rabo direitinho, pra fazer só falta um pouquinho. Sorriso amarelo, tapinha nas costas de você não quero, vai pro inferno, pela mão do capeta. Vai te ferrar, me esqueça, sua bicha, candinha, fofoqueira. Meia palavra eu não tenho, venho, esfrego na sua cara. Se quiser me quebrar, é só ir na minha área. Pra mim você não passa de um merda, mas te chamar de merda é até uma ofensa merda. Se não gostou do que eu disse, me entrega, ao invés de ficar falando igual uma bicha brega. Meu nome não é bosta pra andar na sua boca, então enfia uma coisa nessa sua cabeça oca. Pra mim você não passa de um otário, tipo mascarado.